perco em cada parte do seu corpo, mulher. Não tenho tudo pra te dar, mas te dou o que cê quiser. Pele com pele, a gente se entende bem. Eu sei bem do que cê gosta, fia, mais do que ninguém. Tocando o cartel de fundo no som pra você. Tiro o chapéu debaixo do edredom, linda com meu moletom. E só de calcinha, prefiro descabelada do que toda arrumadinha. Quando quiser me liga que eu te faço companhia. Senhorita, sexo e afins, caí na rede da sereia, enfiei em quatro paredes, feita pra mim. O seu sorriso é o paraíso e o convite pra eu perder o juízo. E é disso que eu preciso, a cada manhã acordar do seu lado ao som do Djavan. Diz que é minha fã, digo que sou dela também. Fonte de inspiração pra Tom Jobim e Jorge Ben. Se Chorão a conhecesse, faria muito mais som, compadre. Ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade. Ela é o rap, poesia, o rock em rebeldia. É o reggae em energia, ela é o beat que eu não tinha. Na cama é minha dama e a gente se entende bem. É o prazer da sintonia perfeita que a gente tem. Então vem nega, vem que tem. Já tive com muitas e nenhuma tinha o que você tem.